Get your fists coming back. Coming back. Let it stop, baby. Eu vou dizer o que você quer saber. Força pra mudar. Eu vou contar. Se liga, mano. O tempo tá passando. Grana, droga, carro, ferro, morte. Eu não quero. O crime não compensa. Fuja da sentença. Tenha fé em Deus. Deixe ele mudar os caminhos seus. Busque a paz. Eu nunca mais faça tudo aquilo que você sempre quis. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser, tem que ser. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser, tem que ser. You know who I am. Simple. DVD, don't worry about the way, just come with me. Niggas thinking about my life, that I'm a fool. But my Jesus gave me reason to be cool. Put your hands to the sky, and you're gonna see that easy, see the light. No fear of devil, it's time to another level. My dogs know the truth, my Lord's coming soon. Nigga, let me tell you what's going on. Everybody, everybody get your roll on. Everybody get your roll on. Everybody, everybody get your roll on. Everybody get your roll on. Everybody, everybody get your roll on. Everybody get your roll on. Everybody, everybody get your roll on. Everybody get your roll on. Everybody, everybody get your roll on. Deus tá com pressa. Pouco tempo te resta. Diabo. Abra sua mente para entender. Amor, salvação, depende muito da sua decisão. Inferno, céu, justo ou réu. Vida ou morte, azar ou sorte. Tudo isso tá aí só pra você pegar. Tem que pensar pra não errar. Vem pra Jesus. Ele é a luz, trevas jamais. Em vez do inferno, todo mundo tem que se salvar.